nossas famílias e nossos amigos vem chegando junto com as multidões. Alarga o espaço da tua habitação, alarga tua tenda, não impeça o mover de Deus, porque vem chegando multidões, multidões, multidões, multidões, multidões, multidões, multidões. Nossos amigos, vem chegando junto